O náufrago resgatado. Edmund acompanhou a toda a luta do veleiro pela sobrevivência. O navio, de pequeno porte, balançava sobre as ondas sem qualquer comando. Já não se podia controlar o leme e os marinheiros que, porventura, ainda estivessem a bordo, certamente iriam com o barco para o fundo do mar. Desgostoso por não poder prestar qualquer auxílio aos pobres tripulantes, Edmund rezava para que sobrevivessem ao naufrágio iminente. As primeiras luzes do amanhecer começavam a brilhar no horizonte quando o barco afundou num último movimento de agonia. Os marinheiros ainda tentaram nadar até a praia, mas a força das ondas jogou seus corpos contra os arrecifes, impedindo que alguém se salvasse. Dois corpos vieram dar na praia, não muito distante de onde ele estava. Edmund correu até lá e constatou que ambos estavam mortos. Livrou-se de suas roupas de prisioneiro, escolheu as melhores roupas de cada um e vestiu-as, tentando ficar parecido com o homem do mar. Caminhou pela praia durante algum tempo, buscando um meio de sair daquela ilha antes que os guardas do castelo de Ifen descobrissem que haviam sido enganados. Por mais que andasse de um lado para o outro, não encontrou nenhum meio de sair dali até avistar um navio não muito longe da ilha. O navio passaria ao largo, mas a distância poderia ser vencida por um bom nadador. Edmund não hesitou. Se não alcançasse aquele navio, estaria destinado a voltar ao castelo e morrer lá. Nadou desesperadamente na direção do navio, sempre atento às suas manobras e pronto para gritar por socorro assim que a sua voz pudesse ser ouvida. Finalmente alcançou a embarcação e logo seus gritos foram ouvidos. Um barco manejado por quatro marinheiros resgatou-o em pouco tempo. Assim que o deitaram sobre o tombadilho, Edmund não resistiu e desmaiou. Ultrapassaram os limites do cansaço, do frio, do medo de ser recapturado, além da incrível felicidade de estar outra vez dentro de um barco. Uma dose de um forte rum e uns tapas no rosto fizeram-no recuperar os sentidos. — E então, marinheiro? — perguntou imediato. — Por pouco você não virou banquete para os tubarões, hein? — É verdade, senhor. Edmund falou com o máximo de respeito como um marinheiro deve tratar o seu superior. Não fosse a sua rápida intervenção, agora eu seria alimento para os peixes. Já estava quase sem forças. Quando foi trazido a bordo, quase o devolvemos ao mar. Com esse cabelo e essa barba tão longas, mais parece um pirata ou um fugitivo. Edmund ficou assustado ao ouvir isso, pois sentiu que ainda corria perigo. Fiz uma promessa de não cortar a barba nem o cabelo por 10 anos depois de ter me salvado de um naufrágio na costa africana. Isso deve ter servido para alguma coisa, pois fui salvo outra vez. O imediato ficou por um longo tempo olhando para o náufrago. Por fim disse, bem, precisamos sempre de bons braços num navio. Você é marinheiro? Sou, sim, senhor. Do mar eu conheço tudo. Exclamou Edmund, agora com esperança de ser admitido na equipagem. Vamos ver. Você terá de provar isso se quiser pertencer ao jovem Amélia. Ao longe, um tiro de canhão ribombou pelo céu, vindo do castelo de Ife. Parece que alguém conseguiu fugir do inferno, comentou o marinheiro. Que consiga também chegar ao paraíso, comentou Edmund, indisfarçavelmente feliz. Mais uma vez, o imediato fitou com curiosidade aquele estranho marinheiro.